Ainda tem música, a gente tem umas músicas para de algum tempo. E assim, minha mãe veio aqui no palco para fazer as lágrimas descerem. E o sonho da minha mãe, ela vive falando assim, queria que você voltasse a cantar para Jesus. Aí ontem, no ensaio, tava uma bagunça aqui. O WT bagunçando, a Jane bagunçando. Isso porque eles vieram só para assistir. Aí eu fui e falei assim, eu vou ter que dar ordem na casa. Sem contar o pessoal que estava trabalhando, estava bagunçando muito. Aí, precisa de um pedestal aqui, gente. Aqui, Rafa. Nessa ida, vinda, tinha um monte de gente que está trabalhando, fora os câmeras, sentados. E eu falava assim, Rafa, o povo não fica quieto. Aqui do palco estava ouvindo tudo. Aí eu comecei a cantar uma música que eu cantava na igreja quando eu tinha 14 anos ou 13. De repente, todo mundo calou a boca. E assim, mãe, para agradecer a Deus, porque você me teve. Dona Irene, para agradecer a senhora, ela tava bem ali agorinha, falando com a Ellen, porque você teve a Ellen, que a senhora cuidou da Ellen, do Kevin. Pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos câmeras, por vocês estarem aqui, pela banda, pelo Rafa, pela minha sogra, Dona Gisele, que a Dona Gisele, quem não sabe, ela aposta muito no rap. Para as minhas antigas parceiras, Jane Veneno. Ei, Jane Veneno. Eu tenho que me acostumar com isso, perdão. A Gisele, que hoje estão no caminho, ao Aloísio, as pessoas que acreditam, as rádios, ao DJ Celção, que se não fosse por você e por outras rádios do Distrito Federal, mas o Celção tocava Atitude Feminina nos bailes. Se não fosse por você, WT, agradeço a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. E hoje, tá aqui, é tudo porque Deus quis. A gente não planejou. Agradecer ao Valdir, que no Cara e Cultura Negra ele falou bem assim: eu vou produzir o DVD do Atitude Feminina. A todos os raps que subiram, os que estão aí, vocês fazem parte da nossa história. Ao DJ Brother, com toda a chatice dele no estúdio, aturou a Atitude Feminina, acho que uma ou duas vezes, eu fui só uma. E assim, nesse tempo, nessa minha caminhada, eu conheci uma pessoa no estúdio que eu aprendi a admirar. Aí, hoje eu sou casada com ela, que é o DJ Rafa, que já tá chorando. E essas vindas e idas no estúdio durante esses, vai fazer 8 anos que eu tô casada com o Rafa, eu conheci um rapaz. Mas um rapaz assim, abençoado por Deus, um homem maravilhoso. Aí eu escutei isso aqui, ó. Mas ele, ontem no ensaio, achou que era só brincadeira minha. E eu queria agradecer também as minhas duas filhas que Deus me deu: a Carol, filha do Rafa, que tá ali atrás, e a Rafaela, mais velha, que tá ali atrás. E olha só, ontem no ensaio, virei as costas, não pode. Marcão Aborígio, obrigada por ter topado. Aí eu tava aqui bem assim, mãe, isso é pra você, porque eu não parei de cantar pra Jesus, não. Senhor, eu quero ser um vaso em tuas mãos. Faz-me um vaso teu e que minha vida não seja só pra mim, mas seja para amar os meus irmãos. Exalta somente a ti. Esse é o Leive. Senhor, faz em mim um vaso, instrumento teu, consagrado e separado para te render louvor. Senhor, faz em mim um vaso em tuas mãos. Como uma flecha eu venho a ser para alvos acertar. Não falte o óleo da tua unção, pra a chama não se apagar, que em teu perdão eu possa crer e no teu sangue me purificar e exaltar somente a ti, Senhor. Faz em mim um vaso, instrumento teu, consagrado e separado para ti. Faz de mim um vaso, instrumento teu, consagrado e separado para te render louvor. Senhor, faz de mim um vaso em tuas mãos. Como uma flecha, como uma flecha, eu venho a ser para alvos acertar. Não falte o óleo da tua unção, pra chama não se apagar, e em teu perdão eu possa crer e no teu sangue me purificar e exaltar somente a ti, Senhor. Faz em mim um vaso, instrumento teu, consagrado e separado para te render louvor. Senhor, faz em mim um vaso, faz em mim um vaso, instrumento teu, consagrado e separado para te render louvor. Senhor, faz de mim um vaso em tuas mãos. Jesus, e esses Manacril foi uma bênção que Deus colocou lá no estúdio. Gente, eles cantam muito, mas vamos continuar o show. A culpa não foi minha. Mãe, te amo, tá? Chora.